Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Conversa 2 من أين أنت؟ De onde é que você é? أنا من بازل De Basileia. Basel, fi Suíça. Basileia é na Suíça. Esmahuli an uqaddim lakum al Sayyid Miller. Posso apresentar-lhe o Sr. Müller? Huwa ajnabi. Ele é estrangeiro. Huwa yatakallam 'iddat lughat. Ele fala várias línguas. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ É a primeira vez que está aqui? لا، قد كنت هنا في العام الماضي. Não, já estive aqui no ano passado. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Mas só uma semana. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Gosta de aqui estar? جداً. الناس هنا لطفاء. Gosto muito. As pessoas são muito simpáticas. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضاً. E também gosto da paisagem. ما هو عملك؟ Qual é a sua profissão? أنا مترجم. Sou tradutor. أنا أترجم الكتب. Eu traduzo livros. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Está sozinho aqui? لا، زوجتي، زوجي هنا أيضا. Não, a minha mulher também está aqui. وهناك أطفالي الاثنان. E ali estão os meus dois filhos.